Prossiga. Ajustando 013, reporte no ponto de espera da Papá. Papá, Romeu, vento variável 039, decolagem autorizada, pista 17. Papá, Romeu, Golf, decolou agora aos 47, controle transfere no 208. 208, obrigado. Romeu, isso, Charlie, papá, já tem livre ingresso, vamos mostrar, já está a serem ali pronto. Azul 2704, decola agora 48, controle transfere no 208, bom voo. Controle 208, muito obrigado, bom dia, o Azul 2704. Bom dia, Lima. Papá, o meu uísque, Charlie, papá, decolagem da nossa autorizada, vento 120 graus, 02 norte. Romeu, Whisky Charlie Papá, decolou 52, já me escuta aguardando transferência. Satélite cruzamento do campo, Whisky Charlie Papá. Papá, o meu uísque está repapá, mantendo no meu pés, aguardando autorização do controle para acender a 085 no corredor forte. Sim, já cruzando o da área da palavra. Eu sei, visual, controle agora no 208, uísque está repapá. Quincy, Salvador, American 229er, ILS, runway 10. America 229er, report landing gear down in lock. American 229er, roger. American 229er, gear is down a lot. America 229, next year to land, runway 10, easy 040 degrees, 029. Center land runway 10, American 229er. America 229 on the ground. 01, turn right via Foxtrot, ground 121.1. American 229, roger. Good morning, American 229er, going to gate 1-1. American 229er, good morning. Approve a taxi via Alpha Juliet, gate 11, main apron. Okay, Alpha Juliet, gate 11, main apron, American 229er. Sierra Lima, bom dia. Informação Golfo, confere. Confirma o pátio, por gentileza. No Sierra Lima, já voado BMC na rota? 20 quilos Sierra Lima, autorizado Sierra November Hotel Papá. A faixa está na radial 30550 milhas de Salvador. Plano Yankee, nível 1, 1 centena. Decola da 17. Primeira curva à esquerda. Segue setor norte. Restrito inicialmente 1 no mil pés. Aciona 5106. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Quilo Sierra Lima, cotejamento correto, no quarto aéreo está, confirma o PLB. Gente, o Quilo Sierra Lima corrige a saída para Momo, após direto, na radial 310, para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95. Quilo Sierra Lima, confirma o Alberto? Quente, 04. Salvador, good morning, Azul 279. We have a Golf information. Quilo Sierra Lima, pode deixar metade. Quilo 796, clear to João Pessoa Airport. Via Golf 677, after according to route plan, flight level 170, take off runway 10 with left turn, conde departure, Skulk 0260, Salvador departure 120.8. Roger, clear, João Pessoa, flight plan route, Golf 677, level 170, pick off runway 10, turn left, conde departure, squawk is 0260 and departure 208. Readback correction, gate correction, apron 3, call me when ready, Azul 2796. Apron, we are apron 3, I call you when ready, thank you. Salvador, muito bom dia. Como 095, informação Golf, autorização com fim. Bono 095, bom dia. Autorizado com fins. VP Zulu 21, após conforme rota. Nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbon, Elefa. Aciona 5135. Controle 120, décima 8. Autorizado com fins via Upper Zulu 21, conforme rota após. 360, nível autorizado, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5135, transponder 1208, controle 1095. 1095, alojamento correto, no 5, chama pronto. Chamada pronta no 5. Eu vou 2199, bom dia. Bom dia, Gol 2199, reporte visual com campo, informo chuva moderada, pista molhada, o ajuste no 013. Gente, Gol 2199. Pista tá livre, o pulso tá autorizado. Vento no 40 graus, 08 norte. Gol 2199, solo aos 20, reporte pista livre, por gentileza. Reportaremos o gol 2199. Corrigido, Serra Lima, Sanando, Sanando, Qualidade, Quadra Bora. Papa Romeu Quilo, Serra Lima, o ajuste no 013, reporte no ponto de espera, da Papá. Ponto espera da Papá. Livra, 2199. Gente, pista carícia, solo agora no 211. 211, 2199. Tá, 3134-0492, escuta da torre, Salvador. Afirmativo, senhora. Transfere, tá, passou o estéreo, baixar travado. Frente à porta visual com campo, último teto de elevação 400 pés. Informo chuva moderada sobre o campo, fecha molhada. Moderada chuva sobre o campo, que está molhada, tá? 3304. Xanã 6312, bom dia. Pode ser aproximação número 2 para pouso. Informo chuva moderada sobre o campo. Cadê uma lista molhada? Quente, molhada, aguardando a autorização 6312. Papão, meu quilo Serra Lima, autorizado ingresso 917, reporte alinhado e pronto. Informo temos uma sequência para pouso na pista 910. Deve aguardar uns instantes no ponto zero. Brown Azul 2796, ready for pushback to try out the signal. Azul 2796, in coordination with ground staff, come back to taxi. Oh, you for taxi. Solo 22, reporte pista livre. Vai, aporta a pista livre. Pista livre, 3304. Gente, 3304, considero pista livre, solo 211. 211. Antes da Juliette, eu vou 2199. Juliette, portão 7, Pati 1. Juliette, 6, eu vou no 2199. Beatriz, 1, 2. 304, bom dia, segue via Alfa e Juliette, portão 7, Pati 1. Alfa e Juliette, portão 7. Salvador, bom dia, Rio 9811, estabilizado, passou Simbra, embaixo travado. Could you confirm the information, please? Confirm, we have 36 souls on board. And 6 hours of endurance, alternating Maceió. Azul 2796, approve a taxi via Apron 3, call me to enter main apron. Roger, call it for main apron. MA3 12, falamos aqui, reporte pista livre. Bota lá, 6312. Pila 981 na parte de saída. Mudando, 981. Será 6312, livrou a pista? Negativo. O Rio 981 informa pista negativo. Vamos lá, informa pista 9819. Sim. 4299, bom dia. Prepara a Daélia da Morte aguardando. Route 796, please. 796, continue the taxi, Naval, India, into Holding Point. When there, tower 118, decimal 905, altimeter section 1013. Roger, proximity, tower 50. 118, decimal 905. Roger, when that is called tower 895, thank you. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, mantém espera no farol de Itapuã. Papa Romeu Kilo Serra Lima, vento variável 039, decolagem autorizada, pista 17. Informa um tráfego fazendo espera 500 pés e um helicóptero no farol de Itapuã. Salvador Tower, good morning, Azul 279. Azul 7996, maintain holding point. Roger, maintain holding point. Rio 9811. Nolo 27, reposta, Felipe. Livrando a pista, 9811. Sim, fala agora no 211, bom dia. 211, bom dia. O 2, Senhora, D3, 12. Atrasar. V312, bom dia, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, decolou os 27 aguardando transferência. Gente, Lima. Alfa Kilo, pode estrear, tenta sinalizador, pode estrear 981. Pra puxa acionamento, gol no 095, no 05. Se tiver visual, a gente circula, senhora. Negativo. O horário do ferente instrumento, condição de aproximação, reporte visual com calma. Estimativa. Então, vai prosseguir no procedimento, vai reportar visual. Vamos embora. Quilo Serra Lima, controle agora 1208. Controle 1208, Quilo Serra Lima. Azul 4299, copia? Copinho, Azul 4299, autorizado Campinas, via Piso Luno 0, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5142, controle 120, decimal 8. Meu hotel Juliette Serra, confirme, tem condições de pouso na pista 35? É positivo, tem condições de... Confirme o vento pro Serra. O vento 090 graus, 062. Positivo, tem condições, Serra. Tem reporte visual com o campo, o hotel Juliette Serra. vai finalizar o campo certo. Finalizou o Romeu Golf na S. Fala agora no 211 no Romeu Golf. Romeu Golf, confirma o pátio, bom dia. Bom dia, na hora certa. Romeu Golf segue táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Tá, Romeu, até o Juliette Serra, estou com tráfego no visual. Já tem livre ingresso, o senhor prossegue até a Oca e aposto que está livre. Positivo, vai prosseguir para a Oscar e vai reportar para o Chalim e o Hotel Juliette Serra. Livre pouso, por sinal. É livre pouso, o Hotel Juliette Serra. Vizinho 79, bom dia, informação Índia. Prepara da Eulia da Morte, vou guardando cópia. Nove oito confirma já no pátio 3. Estacionando, 981. Grato. Romeu Golf, visão com o Boeing efetuando pushback. Assim que o mesmo ingressar na saída do Pátio 3, autorizar o táxi e Juliette, pátio principal, reporta Ana Lima. Tem condições de táxi à frente aí, sem interferir com o Boeing? Autorizado, Juliette, bate o principal, na Lima, chame a torre 1-18-95, triplo Romeu Golf. Juliette, bate o principal, na Lima, táxi Gol 1095 com 117 a bordo, 2 horas e 55, Galeão. 095, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Parte 1, no Índia, quando pronto, 1895, voo 1095. Pronto, ajuste no 0 no 3, o vento para cheque variável 039. Final, no 7, água atrás. Ciente, considere o solo agora aos 35. Bebe Corse, bom dia. Romeu Golf, bom dia, Lima, Mike na Quebec, mantém a posição. Lima, Mike, Papai Romeu Serra Golf, o ótimo segue, pra qual pátio após o pouso? Pátio 4. Ponte Tabaté, nível 300. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5151, controle 120, décimo 8. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 1095, ponto de espera, 10 pronto. O 1095, bom dia, autorizado. Decolagem, pista 10, vento variável 029. Livre, alinhar e decolar 10, gol 1095. Romeu, Serra, vou fazer o visual campo. Pessoal, Serra, vou fazer. Gente, vento variável 029, pista livre, pouso autorizado. Pessoal, Serra, vou fazer. Tente manter a posição, Romeu, Romeu Golf. Mantenha a posição, na cabeça, Romeu Golf. Papau, meu Zé, Agon Pior, Cassola, 3, autorizado backtrack, reporte pista livre. O Romeu, Romeu Gol, vai prosseguir para 5? Autorizado cruzamento, até a Papá, para 5, estacionar sua pista livre, bom dia. Meu Índia 9 é Alfa na escuta da torre. Transfere para o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Papa Romeo Índia, November Alpha, prova da rotatória. Papa Romeo Índia, November Alpha, bom dia, autorizado sinal do 97, informo que o tráfego estava à sua frente. Conseguiu pousar tranquilamente, reporte visual com campo, o vento para cheque 090 graus 07 nós, ajuste no 0 no 3. Ainda presente, vou dar para o final de 3 milhas, o Índia 9 graus. Gente, para o meu terra, vou falar com 097 livre, bom dia. 2, Salvador, bom dia, até 3859. Então, 3859, bom dia. Bom dia, ainda com o controle de Salvador, a senhora poderia me informar se ainda chove moderadamente no aeródromo? Chove moderadamente, a sinal da está um pouco restrita, mas não teve nenhuma remetida. Tá ok, obrigado. Alfa, na terceira milha, quando vai ser o 971 e 099. Sempre que eu uso o papel 809 Alfa, 090 grau 069. Livre pouso no 7, grau. Do 4299, na 2, autorizado, chama táxi. Chama táxi, do 4299. Meu Inter 9B Alpha, repórter está livre, solo ao 44. Azul 4299, prossiga. A gente vai ter que manter a frete à disposição, porque teve um problema aqui no cabo de pushback, que ele se rompeu e vocês ficaram substituídos. Então, enquanto o pessoal providencia o novo cabo, a gente vai ter que manter a posição. A gente pode chamar novamente para o pushback, o azul 4299? Afirmo, reporta quando pronto, 4299. Passaremos pronto, azul 4299. Ciência.